Ele está ao vivo para a sua família Pop. Super Pop Live. Super Pop Live. Para levar você ao mundo de cores e vibrações. Ellison, Juninho, Tom Mix e Nandinho. Super Pop Live. Botando pra endoidar. Obrigado, meu Deus! Cima, Brasil! Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, palminha, palminha, palminha. Um, dois, três, vai! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! E agora? Pra quê? Solta o som! Vai, garoto! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá. É a torcida do Clube do Remo aparecendo! Quem é do Leão? Vai, vai, vai! Valeu, maninho! O que me fez chorar? Tamo junto! Conheci o mano dela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Alô, Melody! E namorar pra quê? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na... Tem uma música, bicho, que tá o maior comentário na boca de todo mundo. Deixa na batida, no meio da batida assim. É chope, é chope, é chope, é, é, é. Tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, a Carline, todas de coração, hein? Bora, mamão, bora, mamão, bora, mamão. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no chão. Filipinho da Bazuca, no Renan Nogueira, vai, babá! Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo a bunda. Bora, meio de... Só pra gente registrar aqui, só pra gente registrar 2017, todo mundo bota a mãozinha pra cima pra gente registrar esse momento. Todo mundo bota a mãozinha pra cima assim, ó. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, bora lá! Palmeiraço! Palmeiraço! Um, dois, três, sai do chão! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Endoida! Endoida! Endoida! pop e doida. Um, dois, três, pra cima! Esse é o famoso 16 toneladas. Vai! E doida, meu grande amigo empresário Ju! Junior Varejo! Olha o Maiquinho também da BDJ, Cajo Sáudio do Grine, Aluna, Jane Robson, Diego. Obrigado, Salas da Carne, alô, Sheila. Alô, Bia Baceira, Bia, Biazinha Rodrigues. Saudade de você, Bia, sempre aqui no Pop. A Raíssa Viana também. As meninas do Pop Live! E aí, meu amigo China, tá ali com a gente de Castanhal, o Spike, o Mocão, o Matheus, o Jumentinho da Cúpula também. Grab somebody sexy, tell them hey, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight. E aí, Neto Miranda, e aí, Renan, toca do Leão, papai. Estou do ladinho do empresário do maior lanche de Belém e toda a região. É o Malucos Lanches! O Eurico, amiga, também tá ali com a gente, o cara de gato da série. E aí, Neto? E aí, Piranha? Cara bom. No meio do mundo, Macapá, sábado que vem. E vai ser assim, maninho! Ai, ai, segura, segura, segura, segura, segura que o gordo da tartaruga tá a fim de dançar esse caqueado aí. Vai, gordinho, arrebenta, maninho. Eu quero ver tu dançar no palco, gordinho. Essa namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior... Alô, Greg! Alô, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pio. E aí, meu empresário Júnior Pio? E aí, Lilica? Vai, papai Dan! Eu fui cantar carimbó. Eu. Lá no ver o pio. Urubu sobrevoando. Meu parceiro Nepito Pop, esse é considerado do DJ Ellison. E a garotada de mosqueiro! Bora, Nepito! Ellison. No meio do pio. No meio do pio. No meio do pio. Ai, ai, ai, ai. Seco Produções também tá aqui com a gente. Fala, Playboy, tamo junto. Dá-lhe bicada, lotadinho com o Meraço. Aí, papai. Alô, Leone, lá da Vila do Conde, Barca Arena. Aquele abraço pra você, viu, maninho? Tamo junto. O João Felipe e também o Sandrei Martins. Ué. Mexe a cintura pra trás, pra frente, um passinho só. Agora dá uma rodadinha e dance assim, carimbó. Mexe a cintura pra trás. Atenção, Brau! Chega aqui com o Cega da Joia, aqui atrás do Águia. Doutor Edu Quaresma, os considerados lá de Guarapé Mirim também tá aqui, Ellison. Equipe Nitrox, obrigado, maninho, aqui do ladinho. E aí, Alanzinho Marabá, aquele abraço pra você, Alanzinho. E o Felipe Renanzinho. Tamo junto, bora, Neto. Pega uma pratinha aí e deixa comigo o resto. Um, dois, três, sacode! Super Pop! Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. Lá Live. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. O Murilo Silva, a Laís. Bora, papai. E aí, docinho? Meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Diga saco. Não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Esse é o professor Kleber, desfilando, bailando, galopando aí no pop. Meu coração, quero ouvir sua voz, amor que não ama se perde. Então, galera, curtindo essas marcantes aqui, o Edgar Hightech, o Motora Josimar. Obrigado, maninhos! Aí, Dudu! Aí, Tatiane Brito, um beijo pra você, junto com meu parceiro, o compadre Fábio, rapaz, tá aqui com a gente só na manha. Mais um ano, né, Fábio? E quantos anos você já acompanha essa festa aqui? Fala pra mim, baixinho. São só 16 anos, meu amigo. 16 anos, é isso que eu falo. Tradição é tradição, brother. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Essa é pra ti, Adriana Mix! Olha o que ela disse. Para, Neide. Sou tão feliz quando estou. Perdeu o tempo da música. Que não me acostumo. Se não sinto calor, do teu corpo, amor. Tio Greg, te prepara que a família Pop vai invadir. Estacionamento das Pofeiras em Macapá. Próximo sábado tem Pop em Macapá, gente. Pop. Não me deixa aqui sozinho. Irmão, essa galera que tá viciado no pop aqui. O Zé de Marituba, Leandrinho. E aí, Leandrinho? Bora pra cima, maninho! Vem, me dá teu coração. Meu parceiro Neto, MSP, ele juntamente com meu parceiro Henrique estão resgatando a família MSP. Eu tenho certeza que vai ficar mais forte do que nunca. Para que, Neto? Um abraço pro Henrique lá, viu, maninho? Tudo tem começo e fim. Alô, Shell! Alô, Shell! Alô, Emil! Alô, Emil! Alô, Leocinho! É o Lucas Oliveira! O Spike da internet vai invadir Macapá, ele é a primeira dama. Bora, Spike! Espero um dia poder te encontrar. Alô, Neto, da 99, chega junto aqui, Neto. Aqui. Onde estás, estou a procurar. Olha a galera de Bujaru e toda a região, tá chegando dia 12 de novembro, viu? Cervejada e Bujaru, mais uma do Baby! Ser sucesso, né, Baby? Sem pressão, babá! Sempre esperei. silêncio e meias dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa me notar. E aí, Matezinho? Na sua volta só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados. Super, sabe, pop. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados. Obrigado, meu maninho Anderson. Dançando. Equipe Gideado Jurunas. A volta do espanhol do pop. Ele, o empresário Pi. Galera do Pop Live arrebentando. Engenheiros aqui pela retaguarda, na vibração. Também por aqui, meu amigo Neto, 99. Não chega com eles ali na retaguarda, Neto. Bem atrás do Águia de Fogo Super Bowl. Chega lá, galera. Tá te esperando a tua esposa, tá te chordando lá, bem na retaguarda do Águia de Fogo. Chega lá, Neto. Meu amigo maluco, do Malucos Lanches, também tá por aqui com a gente. Ele é Carlinha. Inclusive, o aniversário continua, né, Carlinha? E a gente junto. Meu amigo Anderson Melo, também tá por aqui com a gente. Galera do Barão. O nosso gordinho, Jaderson, também tá por aqui. Galera do Popson. E aí, Anderson, tudo bem? Opa, Lanzinho do Certinho. Satisfação imensa. Tá junto aí com dois pop, o Pop Live e também o Pop Sons. Fica com certeza muito orgulhoso, satisfeito em estar com as duas aparelhagens, as aparelhagens que arrebentam aí do estado do Pará, norte do Brasil. E a gente manda um abraço pra toda a rapaziada aí do meu Barão Vermelho Prime, que eu faço parte, o meu parceiro Foca, também o Thiaguinho, toda a nossa produção, meu parceiro Balu. E a gente por aqui, meu parceiro, quem que tá lá? Quem que tá lá? Quem que tá lá? Quem que tá lá? O meu parceiro Vídeo tá por ali também. Edson, te amo, moleque. Edson Pop, o Juninho, meu parceiro Landinho, o Nerd da 99, a gente está por aqui. Maluco Lanche, a Carlinha, tô comemorando o aniversário da Carlinha aqui, junto com a minha esposa também, Margarete. Janderson, tamo juntinho, garoto. A minha DJ Aline, tamo junto. É o Pop Live, tamo junto e misturado, Landinho. Dali, Mani. Maninho Agostinho Filho, também cadê ele, hein? Tentando te amar, também de... Alô, Agostinho! Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. O Marquinho dos Bovinos, lá de Orei, tamo junto, brother! Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me... Obrigado, meu Deus! Chega de chorar, eu vou te esquecer. Essa é do tempo, Rai Guerra! Meu amigo Anderson Cosmo. E aí, Daniel Cardoso, toma marcante, papai. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Obrigado, meu Deus. Há muito tempo sonhei com esse grande amor num lugar tão bonito. O meu maninho Renan Filipinho da Amazônia, dá-lhe, Filipinho! Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. Quando escuto... Obrigado, meu mano DJ Rodrigo! Tudo me faz... Lá do Guarani, lá do Acará, tamo juntos! Os momentos que vivemos, eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse, sou louco. Vem viver aqui comigo. Aqui. Até o fim. Meu parceiro Nosley tá aqui com a gente, velha guarda. Meu irmão, tem que tirar o chapéu pra você, viu? Você está lá. Vou me apaixonar. É a montanha pressão, Nosley. Obrigado, meu parceiro Neto também. Tá 99 FM, tá aqui com a gente, parceiro. E a gente tem um carinho, joga na batida. É grande irmãozinho do Ellison, do Juninho, sabe toda a nossa trajetória. Viveu toda uma história com a gente, aliás, tá vivendo e que ninguém morreu, graças a Deus. Neto, dá um papo pra família pop, porque você tem moral aqui nesse som, viu, velho? Com certeza, meu irmão. Porra, Beni, tu é de baixo, cara. Vamos nessa. Meu irmão, muito prazer imenso estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço, parceiro maluco, grande maluco. Opa, dedada bonita. O maluco Lanche tá aqui junto com a gente. Minha mulher Ana Kelly tá aqui junto com a gente. Meu parceiro, grande galera aqui. Tu é filha da mãe, demais. Mano, a gente tenta fazer uma coisa bacana. Só galera, a gente pega a dedada daqui e dali. Calma, vou passar bacana. Gente, tô direto da Rádio 91. Prazer imenso. Tô aqui. Galera super pop. Muito bacana. Prazer, vamos nessa. Mano, só dedada na minha bunda. Peraí, Neto, peraí. Nessa, nesse BPM aí, puxa aí o pop na veia, nesse BPM. É pop na veia. Te odeio, Ben! Sábado, domingo, e sigo as da caraca. É pop na veia, sexta, sábado. Puxa a cara do búfalo agora. Na, na, na, na, na. Sou badala, sonho, agora o bicho vai pegar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Humildade, respeito e profissionalismo. Beni, Pérola Negra, é pop na veia. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Live. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super. Meu parceiro Move tá aqui com a gente, aquele abraço. Ele e o Bismarck. Vem cá, Bismarck. Vem cá, vem cá, vem cá. Chegaram pra ficar. Agora tu vai falar no microfone, bicho. Depois tu fala. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. E aí, meu brother Kikão? Eu me encantei. Vai curtir mais marcantes aí, maninho. Dali, Kikão! E aí, Murilo Galvão, como é que é, maninho? São a flor da pele. Obrigado, meu Deus. E aí, Bismarck, quem eu sou? É o Pop. É o Pop. Vem dançar no embalo do Jotason. A qualidade. Eu sou Pop. Wellington e a multidão. Passa povo de Valdez. Alô, Cristine Reis. Junto com o Murilo Galvão. Murilo Galvão já está sendo contratado aqui pelo Pop. E aí, Anderson Cosmo? Lucas Oliveira, o cara da piscina. Já já tem piscina, churrasco e mulher. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo. E a nossa grande amiga Thaís. Thaís Maia. E o Piranha do Passinho, junto com o Rodrigo do Passinho também. Jota Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som e com o Fruto Sensual. Fruto Sensual. A evolução do som. É o Pop. E aí, Laís, dá-lhe o Murilo. Hoje tem gol demais, galera. Didi! Didi da Calvin Klein e mais nosso parceiro, o Macinado e a primeira dama da. Eu pobre, Mani! Será que assim pode perceber? Eu tô ligado em você. Essa canção pra me declarar. Mateuzinho. Mateuzinho. Whisky. O Mateuzinho já é whisky, Theo. Lucas Lucas. A cada dia que passa eu fico louco por ti. E o Pop já tocando as últimas aqui no Palmeiraço. Obrigado, gente, de coração. Daqui a pouquinho estaremos na segunda-feira lá no Goldmar Super Pop e Mauro Sul. Aí, tio Greg, sábado todo mundo pra Macapá, babá! Não, o Bruninho do HB20 vai. Comigo, não me diga não, meu amor, vem pra mim. Domingo Mosley, da Montanha Pressão, ele e a sua primeira dama, a Lica. A Lica, lá de Macapá, aqui com a gente. E Mosley, pô, o Pop... É o Pop, meu amigo, sempre! É o Pop! Contigo, não me diga, não, eu amo-me pra mim. Manda-los, pregas. A nossa amiguinha, Lili Moraes, está aqui presente também, DJ, aí do Barão. Um abraço, mulher, pra você, obrigado pela vida. Que arrebentando aí no Barão Vermelho e toda a galera aqui com a gente. Amorzinho! Esse garanhão lá de Marabá tá aqui presente, lá do Felipe. Ele Vitor, um abraço a você e toda a galera. Alô, pô, um abraço pra você com muito carinho, viu, Maninho? É a galera arrebentando e o Pop fazendo a fé. Alô, Jadesson! É nós, Maninho! Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Obrigado, meu Deus. Esse meu amigo Ender, eu lembro dela, lá em Salvaterra. Ender, aquele abraço pra você, brother. Alô, Xexéu. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. E essa é a última do Pop. Parabéns pelo evento, pelo grande show, pela grande festa hoje, Maninho. Daqui a pouquinho no Goldmar. Beleza, saberei para onde vou. Tchau, amor. Tchau, Palmeiraço. Alô, Baby Super. Prepara a cervejada que nós estamos chegando. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. DJ Rodrigo lá do Acará, você conhece? Tu? A galera do Guarani, viu? Obrigado, família Coquinho. Obrigado, Renanzinho Bração, Zé de Marituba, Leandrinho. Galera, CDs ao vivo do show de hoje aqui no Palmeiraço. Já circulando no meio da família Pop, viu? Pra encerrar, meu dia. Vanessa Silva. Uma Isabelle também. Isabelle, tá com a gente. Não aguento mais sofrer.